Vamos cantar uma só canção, em uma só voz, em um só refrão, no só coração. Uma só canção. Vamos cantar uma só canção, em uma só voz, em um só refrão, no só coração. Uma só canção. Eu vou ser feliz, eu quero amar, é viver em paz. Eu hei de conseguir, na vida o que eu sempre quis, eu vou lutar. Com caráter e coragem eu vou chegar lá. Com toda certeza que não desisti na vida, por isso estou aqui. Levando uma mensagem que eu quero transmitir para vocês olharem pra mim. E aí, como vai você? Tá tudo bem? Mas nem tudo na vida que sonha a gente tem. A vida da gente se passa em um minuto, cheia de recordações, certezas e lembranças. Quando olho para trás ainda vejo minha infância, o meu corpo pequeno, o meu coração pequenino, as minhas molecagens, o meu tempo de menino. E hoje estou aqui, sem era neveira, pulando barreiras, subindo ladeiras. Em minhas costas ainda aparece o vergonho de uma madeira, que de tanto carregar, ela me causou. Pus essa madeira que eu falo, ela se chama frio, que eu carrego. Desde minha pobre infância, sem parar pra descansar e nem perder a esperança. A esperança é o que nos faz lutar, alcançar os objetivos e na chegada chegar em primeiro lugar. E ter a certeza que eu sou campeão, que eu venci na vida, sempre perdendo a mão, cantando sempre no ritmo junto essa canção. Vamos cantar uma só canção, em uma só voz, em um só refrão, no só coração. Uma só canção. Vamos cantar uma só canção, em uma só voz, em um só refrão, no só coração. Uma só canção. Se um dia se esquecerem do que foi sua infância, eu vou te lembrar que um dia foi criança. Ser criança é paz. Ser criança é alegria. Ser criança é amor. Ser criança é harmonia. Então, ser criança é ser criança. Mas o mundo, criança, nossa esperança. Criança, esperança é um ato bom. E quem colabora tem um bom coração. E esse fim irão herdar um pedaço do céu. Sou Manu Nambu e não bacharel. Vamos cantar uma só canção, em uma só voz, em um só refrão, no só coração. Uma só canção. Vamos cantar uma só canção, em uma só voz, em um só refrão, no só coração. Uma só canção. Eu vou ser feliz, eu quero amar, é viver em paz. Eu hei de conseguir, já vivo que eu sempre quis, eu vou lutar. Com caráter e coragem eu vou chegar lá. Com toda certeza que não desisti na vida, por isso estou aqui. Levando uma mensagem que eu quero transmitir para vocês olharem pra mim e dizer: e aí, como vai você? Tá tudo bem? Mas nem tudo na vida que sonha a gente tem. A vida da gente se passa em um minuto, cheia de recordações, tristezas e lembranças. Quando olho para trás ainda vejo minha infância, o meu corpo pequeno, o meu coração pequenino, as minhas molecagens, o meu tempo de menino. E hoje estou aqui, sem era neveira, pulando barreira, subindo ladeiras. Em minhas costas ainda aparece o vergonho de uma madeira, que de tanto carregar ela me causou. Essa madeira que eu falo, ela se chama duro, que eu carrego. Desde minha pobre infância, sem parar pra descansar e nem perder a esperança. A esperança é o que nos faz lutar, alcançar os objetivos, na chegada chegar em primeiro lugar. E ter a certeza que eu sou campeão, e eu venci na vida, sempre cedendo a mão, cantando sempre no ritmo junto essa canção. We'll be right back.